pegada. Minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, quero ficar sem cura. Minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, toca sem cura. Cintura de bola, o pancadão da Bahia. Supermercado Quatro Irmãos Souza, patrocínio oficial. É os pernambucanos mais incríveis de São Paulo. Bora, bora. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. É no fim de semana que a galera quer curtir. E liga aí o paredão, bota o picadão, som do povão. Tá tudo certo, bora beber. Bebo, bebo, bebo e não paro de beber. Ainda canto pra você, olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber. Ainda canto pra você. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo. Toca pra curar. Puxa doida. O nome dele é Mauro. Mauro Guaru. Chega o fim de semana e a galera quer curtir. E liga aí o paredão. Bota o pancadão. Som do povão. Tá tudo certo. Bora beber. Olha que eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber. Ainda canto pra você. Bebo e não paro de beber. Ainda canto pra você. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, a minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, toca segura. Estúdio Regis, gravando tudo ao vivo e a cores. Oh, swingão gostoso, puxa. Chega o fim de semana e a galera quer curtir. E liga aí o paredão, som do povão, desce tudo, tá tudo certo. Ó, o campai, eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber. E o calor, ô, oh, pressão, para que eu bebo, bebo, bebo, ó, o Duda chegando. Eu bebo, bebo, bebo e não paro de beber. Ainda canto pra você. E bebo, bebo, bebo e convido essa galera. Ô, negócio bom. A minha voz é diferente, a pegada é segura. O povo tá pedindo, canta segura. A minha voz é diferente. Vem, vem. Essa é a possibilidade.